Comic Pod. Você vai ouvir neste podcast um ser alienígena. O nome dele é Kajima. Se você não entender o que ele fala, não tem problema. Eu também não entendi. WhatsApp, vocês estão pensando mais um Comic Pod, esse aqui é o número 31, eu sou o Marcos Casmino, e estou aqui com o DDA. Opa! O Yamada. Hello, people. O Mitocondo. Boa noite. O Vlad. Fala, galera. E também continuando aqui com a presença. Não vou dizer especial, mas com a presença da Aya. Muito obrigada. Presença off-topic. Presença sem muita pressão, né? Então, hoje nós vamos falar das sagas mais aclamadas do Aranha e a gente volta logo depois do cinema. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um avião! Então, comiqueiros, estamos começando mais uma leitura de e-mails. Eu sou o Matheus Kajima, estou aqui com o Vlad. Fala. E o Erno. Ai, eu senti que era gatinha de volta. E aí, o time de editores hoje lendo e-mail. Cast com o Rod Reis, e-mails, nos comentários. Vou ler o primeiro e-mail aqui do Alexandre Caeiro da Costa. E aí, comiqueiros? Cast muito interessante. Primeiramente, gostaria de elogiar a edição do cast. Ficou muito boa a abertura do cast 30. A profissão de colorista realmente é muito arriscada, pois como o Rob Reis disse, se errar na cor pode acabar com um ótimo roteiro. Eu particularmente não conhecia muito sobre essa profissão tão importante nos quadrinhos e na área de web também. Red Job. Não é hobby, né? É Rod, mas tudo bem. Ah, tá. Pode ver ali, se não tá escrito hobby. É Rod Reis. Então, deixa eu ler um comentário do Jackson aqui que disse: achei que pelo longo tempo se tornaria cansativo. Que bom que me enganei. O papo foi bem legal e o irmão do Ivan contou muita coisa interessante. Parabéns a ele e aos comicasters, nota 9 pra essa edição, só não leva 10 porque a babação pra cima do Morrison esteve presente. Culpa do Felipe. O Felipe tem culpa disso tudo. O Felipe, ele baba ovo do Morrison. Ah, então, essa semana mais um dos nossos integrantes estreou um projeto próprio, né? O Mitocondria começou um podcast dele mesmo. O Papo Lendário, um podcast sobre mitologia. Tá sensacional, cara. Eu ouvi esse fim de semana, eu gostei muito. E o link tá aí no post pra vocês acessarem, darem uma ouvida, deem uma força, comentem lá. O cast dele tá muito bom. Ele tá gravando com o irmão dele, que é do Pirata Cast, né? O nome dele é impronunciável, mas é o cara do Pirata Cast. É. Ouça aí, tá muito bom. Então, a gente tem dois e-mails de voz que a gente vai tocar aí e em seguida fica com um nas bancas. Ah, agora temos e-mail de voz, os caras estão com e-mail de voz, interessante. E depois vem o das bancas, e depois vem o resto do podcast, e depois você vai dormir na sua cama, vai descansar, o outro dia você ouviu o outro, e depois na outra semana o outro, e assim por diante, nós vamos seguindo. É isso aí, até o próximo podcast. Ronaldo. Olá, garela do Comic Pod. Primeiramente veio a pedir que não revelem minha identidade, por eu ter problemas de voz, gagueira sabem. Bem ruim de se ter quando se precisa da voz para trabalhar. Bem, primeiramente, parabéns pela entrevista com Rod Reis. O cara realmente se mostra muito erro, entre aspas, folgado, fecha aspas, por já fazer podcast. Ele mostra que tem uma certa intimidade com o trabalho de voz XD. Ainda vou escutar os podcasts dele. Quem sabe vocês consigam chamá-lo para participar mais vezes pelo domínio do assunto que ele trabalha XD. Realmente, ele tirou todas as minhas esperanças de ser um colorista, talvez para ter menos concorrência a garoto esperto. É muito bom saber como funciona o trabalho dentro das empresas. Me surpreendeu mesmo como Rod explicou os interiores do abre aspas, palácio da DC, fecha aspas. Mesmo eu sendo um masbete. E eu também queria sentar no colo do Batman. Agora vamos aos ataques pessoais, Yamada, controle seu cachorro, principalmente em momentos cômicos seu cachorro tende a sair da casinha pé. Controle-o. Felipe, você já mandou uma carta de declaração para o Grant Morrison. Acho que ele ia adorar saber que no Brasil existem fãs homossexuais dele. Aioiá. HMM, Kajima, vá lamber uma rola grande XD. Não fale mal do LP, ele é um grande amigo meu. Mesmo que seja difícil para ele sentar nos assentos do ônibus, ou então que ele só use duas cadeiras para sentar, e não três, seu viadinho XD. Vocês poderiam fazer promoções para desencalhar os integrantes do Comic Pod. O Yamada principalmente, ele tinha aquele rolo com a Saloli, mas parece que ele desistiu, mesmo que eles formassem um casal bonitinho. Dico poderia parar de sair com as cocotas e não ser mais ornado por elas. Kajima ainda é muito criança, precisa tomar muito leite de cabrito ainda. O LP não tem jeito mesmo, esse morre virgem. Quantos aos outros eu não sei. Mas uma maior interação com o público seria muito legal. Acho que vou terminar por aqui. Brincadeiras à parte, adoro todos vocês e o cast só melhora a cada edição. Continuem assim sempre. Um abraço para todos. Kajima, Dico, Vlad, Yamada, LP, Felipe, Victor, Geiser, O Sumido e Silvio Santos Fakirlon, DBA e mais alguém que eu não lembro. Me desculpem se eu esqueci alguém. No mais nada mais, só isso mesmo. Um abraço, LP. E aí galera do Comicast, aqui é o Diogo do Gambiarras Blog. Tô entrando em contato com vocês não pra elogiar vocês, porque eu já elogiei no e-mail anterior, mas sim pra elogiar o Rod Reis, o cara que eu conheço desde a época da Dragão Brasil, das revistas da trama que ele mencionou, né? E só fazer um comentário, né? Porque ele esqueceu de mencionar sobre Holy Avenger, que foi a principal revista brasileira, né? Mesmo sendo em mangá, foi publicada aqui no Brasil, ganhou vários prêmios, foi mencionado lá fora e que ele trabalhou como colorista também. Mas eu da forma dar os parabéns pra ele, um dos primeiros, se não o primeiro, colorista ter notoriedade lá fora, e isso é muito bom pra todo mundo no Brasil, apesar do trabalho escravo, empregado por algumas editoras pra brasileiro, né, porque brasileiro é muito prolífero pra fazer revista, né, então tem muito dessa de explorar os caras, isso é complicado, mas de toda forma aí, parabéns pra todos os brasileiros que trabalham lá fora, em especial o Rod Reis, que não é irmão do Ivan Reis, segundo ele, né, e espero aí o próximo cast, que espero que seja aí sobre alguma saga, alguma coisa aí, que é sempre bom saber a opinião de vocês aí sobre as sagas que estão por aí. Valeu e abraço. Nas bancas. Começando mais um Nas Bancas, eu sou o Vlad, tô aqui hoje com o Felipe. Olá! E o Yamada. Alô! E a gente vai começar hoje por uma minissérie da DC que começou agora, saiu a primeira edição, que é a Trindade. Superman, da Mulher Maravilha, do Batman, estão tendo edições interligadas. No espaço longínquo, uma sinistra ameaça se dirige à Terra, permitindo que Morgana Le Fay, ela ainda existe no universo DC. É, infelizmente. E um estranho aliado põe em prática um diabólico plano. Qual estranho aliado? É o Étriga? É o Ciborgue Branco. Ciborgue. Esse início de Trindade, a nova minissérie mensal da DC, estrelada pelos três grandes heróis da DC. Então, tem roteiro do Kurt Busiek e desenhos do Mark Bagley, que é, a princípio parecia ser uma coisa boa, né? A equipe pelo menos é boa, mas é muito ruim, cara. Eu detestei. O roteiro é ridículo, os personagens são fracos, são mal desenvolvidos, tem uns vilões galhofa. Parece uma história dos anos 60. Aí pegaram aquele roteiro que rejeitaram há 20 anos atrás e estão usando agora. Provavelmente. Tô com vergonha de dar a minha opinião. Fala aí. Não, eu tô com vergonha. Cara, duas porra, palavras. Porra, eu gostei, eu... cara. Sério, você gostou do quê, é cara? É verdade, cara. Pô, é mais engraçado, cara. Parece que eu tô lendo um gibi da Disney com os heróis da DC. Ah, sim, se você encarar por esse lado. Cara, se fosse a história da Marvel... Ah, cara, eu achei divertido. Não tem proposta nenhuma, é só pra ser engraçado. Então tá bom. Tá, valeu ter comprado. Ah, beleza. Se você tá lendo com esse objetivo, tranquilo. É que não tem mais gibis da Liga da Justiça animada, nem dos Titãs Jovens, então eu tenho que me contentar com isso. Cara, eu olhei na Comic Shop hoje e não me interessou, não consegui, não deu vontade nem de folhear. O que te interessa uma Comic Shop, uma mulher pelada? Nossa, apesar de que tinha do lado Liga da Justiça, eu olhava pra cima, tinha os livros do Milo Manara, né? Aí, tá vendo só? Eu compraria o Milo Manara, pô. Mano, é Liga da Justiça aqui. Então, essa edição tá com 100 páginas e 7,50. Próxima Wolverine 57, que é o início daquela saga O Velho Logan, né, pelo Mark Millar e o Steve McNiven, que é a mesma dupla do Guerra Civil, né? Então vai a sinopse aí. No futuro próximo não existem mais heróis, apenas lembranças da morte. Já vi essa história em algum lugar. O domínio tirânico dos vilões. Certeza, eu já vi nessa história em algum lugar. Esse é o mundo de O Velho Logan. Pô, a gente já não é velho atualmente. Nova série do Wolverine, escrita por Mark Miller e com artes Steve McNiven, a dupla responsável por Guerra Civil. Então, né, essa história mostra um futuro pós-apocalíptico, né, os vilões assumiram o controle dos Estados Unidos, eles retalharam, cada um ficou com um pedaço dos Estados Unidos. E aí tá lá o Logan aposentado, né, casado, com dois filhos. Sério, já vi essa história em algum lugar? E aí um dos filhos dele se chama Scott. Então, aí ele tá lá aposentado, tem mais X-Men, todo mundo morreu. E aí ele tem que pagar lá a proteção pro setor que ele tá, que é o dos netos do Hulk. E ele não tem dinheiro. Então aparece o Gavião Arqueiro, também é outro aposentado de cabelo branco lá. E oferece um trabalho pra ele de ajudar a ir até o outro lado do país. E engraçado é que eles estão dirigindo o carro que era o Aranha Móvel, né? Aquele carro bizarro do Homem-Aranha, antigamente. Spider-Bug. É. Eu lembro daquela porra. Mas assim, eu gostei da história, cara. Bem, acho bem interessante, pelo menos o início, né? Vamos ver como vai ser aí o desenvolvimento. Mas o início eu gostei. Se você disse, cara, quem sou eu pra discutir? Cara, futuro alternativo. Logan tá vivo. É claro que vai ser uma história até um pouco mas, violenta. Mas, cara, olha a diferença. Isso foi feito anos atrás com o Chris Claremont, certo? Aham. Uh-huh. É. O Chris Claremont é um bosta. O Mark Miller é bom, essa é a diferença. É. Não, ainda eu gostei porque, assim, é uma história diferente, assim. Não mostra ele velho dando porrada em todo mundo. Ele tá velho e aposentado, sabe? Caraca. Ele tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Isso que eu achei melhor. O resto da história, né, a sequência pode botar tudo a perder, mas pelo menos o início é legal. Aproveitando agora, falando em Wolverine, uma amiga minha tava conversando com ela lá no trabalho, o marido dela se chama Logan. Aí nossa, perguntei por que que ela se... Por que que se chama Logan? Não sei, parece que é meio associado ao Wolverine. Não sei, né? Ué, peraí, para tudo. Como assim? O marido dela se chama Logan. É, tá, mas qual foi a explicação que ela te deu? Ela deu uma explicação, mas parece que é meio associado com o nome, mas ela não quis falar muito, não. Cara, você inventou isso, cara. Você tá louco. Não entendi, porra. Ele não leu a revista, tinha que falar alguma coisa. É verdade, só pra ter um comentário. Tem que valer a participação dele. Então, vale a pena citar que essa revista também tem histórias do X-Factor, que tem estado muito bom, né? O roteirista é o Peter David. É, cara, o Peter David é um mestre, cara. Peter David é muito bom. E aí é isso, cara. Então, essa revista também tá com 100 páginas, 750, beleza? Ouviu que a Veja sobre a DC Comics? Que? A Veja? A Veja dessa semana. Sério? Assim? Nasce o mundo pós-crise. Ah! Tá bom. Coloca em seguida disso a música dos Trapalhões, a Massa é Nossa, do Chaves, põe tudo junto. Cadê o Serguei? Desapareceu. Ele vai voltar. Você não pode detê-lo. Ninguém pode detê-lo. Craven, o caçador. Voltando aos e-mails, vou falar de uma das sagas mais aclamadas do Homem-Aranha, como eu já falei, que é a última saga de Kraven, de 1987. E pra começar, vamos desmembrar esse personagem, o Kraven. É um personagem sem cuidado, pronto, só isso, vamos pro próximo tópico. Cara, é um dos vilões que eu considero um dos mais fodas do Homem-Aranha. Mas ele nunca se mostrou como muito fodão mesmo, foi só mais nessa... Não, só foi na última caçada de Kraven que ele se revelou mesmo. Kraven que... É, como o cara aqui da Tanguinha. Tanguinha, uma jaqueta feita com a cabeça de um leão. Mas isso combina com o nome dele, né? Sergei Kravinov. Velho, mas isso aí ele compra em qualquer camelô, cara. Mas olha a dificuldade, pô. Você pega a cabeça de um leão, você tira a pele, abre no meio e transforma em uma jaqueta. Como isso? Eu fico pensando. Ou você compra no camelô. Também. É, mas cara, esse nome, cara, é Sergei, tipo, você sabe aquele Sergei, que é um cantor, alguma coisa assim? Não. Eu não consigo não, as pessoas. É um cantor, tipo, de meia-idade, o cara é pansexual, meu. Ele já pegou a Janis Joplin. Isso, ele mesmo. Por isso que ele é pansexual. Se pegar a Janis Joplin, ia ter coragem, viu, cara? Teve um artista brasileiro que encontrou a Janis Joplin. Janis Joplin tirou a roupa na frente dele e ela literalmente falou, me coma. É, daí ele virou e tinha uma bolacha grudada nas costas dela. Não sei quem que falou isso, pô. Então, Sergei Kaminov, o Kraven, ele aparece pela primeira vez em Amazing Spider-Man 15, em agosto de 1974. É mais um personagem secundário, mais um vilão secundário do Aranha, criado pelo Stan Lee e Steve Ditko, né? Ah, é. Depois, cara, ele nunca teve nenhuma história clássica, por assim dizer. Só foi a última caçada de Kraven mesmo, porque ele ficava só nessa de jogo de gato e rato com aranha e depois participava daquela sociedade lá com os outros vilões do... É, e também era formado por... Que o único importante ali, o mais fodão, era o Dr. Octopus, né? Porque o resto era tudo Bush. É, então. Eu fiquei conformada, porque é o CC de 11 pessoas, como assim? Como eu faço? É que eu não sei. É, isso, podia pelo menos mudar o nome, né? Cara, pra vender gibi naquela época, qualquer coisa era válido. Então, mais tarde inventaram que ele tinha um parente com o Camaleão, né? Só porque os dois são russos. Eu acho o Camaleão muito mais foda que ele. Pô, o Camaleão foi o primeiro super vilão do Aranha. É. Tem moral com isso. E hoje em dia ele é um Bush. Hoje em dia, porque colocar ele como irmão no outro, eu achei muito nada a ver essa ideia. Ah, mas ele ficou decadente depois que o Freeze morreu, né? Que aí ele ficou meio louco. É, ele é um verão. Ele foi louco, né, cara? Você vai levar a sério um cara que se transforma em outra pessoa, vai ser difícil. Não, não, como é viajando. Ah, mas eu levaria mais própria. A sério. Do que o cara que usa tanguinha e casaco de leão. Falaram que o leão que ele usava era o Simba, né? Perceberam aí a semelhança do Disney e Marvel já nos quadrinhos em 64? Puta que pariu. Já tem o Pulasa também, né? De Nárnia. Boa, é boa. É triste, gosto muito de leão. Então, ele era membro de uma família rica na Rússia czarista, né? E fugiu para os Estados Unidos durante a Revolução Bolchevique, que criou a União Soviética. É, Revolução Russa também conhecida. Matou os carinha lá e só sobreviveu a Anastácia lá. É, tanto é que quando ele lutava com o Homem-Aranha, ele ficava chamando ele de camarada. Então, ele decidiu gastar a grana dele para fazer fama nos Estados Unidos, né? E na África como um caçador, né? Quem faz como caçador? No universo Ultimate, ele tem um início parecido e chega a ser interessante, né? Não é um mitocôndrio. Eu lembro que ele apareceu. É verdade, é que eu não lembro muito bem como foi. Mas eu não lembro que ele chega a aparecer. Mas eu acho que não muda muito. Tem um... É meio parecido até. É, tipo, é um conceito dele fazer um reality show caçando o Homem-Aranha no universo Ultimate. Ah, é verdade. Esse negócio. Eu não cheguei. Dá mais sentido nessa questão dele sair caçar, né? É, ele ficar lá pra cidade pra ficar caçando o outro. Ele, daí eu lembro que no Ultimate deu um sentido como uma coisa mais real, né? Ele feito do horário show, tudo, né? Sentido. É, no universo normal, ele era um caçador, né? E o maior caçador do mundo. Então ele nunca perdeu uma presa. E ele foi caçar o Homem-Aranha e ele não conseguiu, né? Então ele ficou obcecado com o Homem-Aranha, que é a única presa que ele não conseguiu caçar. A história dele basicamente é essa. É, e tipo, nessa caçada de Kraven, ele quer derrotar o Homem-Aranha de uma forma que recupere a honra dele. É, ele quer estrotizar, né? Ele tá perseguindo o Homem-Aranha. Ele não se contentou apenas de matar, né? Ele quer tipo, humilhar, ser melhor com o Homem-Aranha pra ele mesmo, que ele é o rodão e tal. Isso que eu não entendo, né? O rodão só vai ser o Coringa. Que na última caçada, o Kraven, ele tenta até se tornar o Homem-Aranha. Ah, isso a gente fala mais pra frente. Isso é mais pra frente. Olha o spoiler aí. Ah, não. Foi spoiler. Então vamos falar dos poderes deles antes de entrar na saga em si. Como todo mundo que existe no universo quadrinhos, ele tem força sobre-humana. Velocidade sobre-humana. Agilidade sobre-humana. E vigor sobre-humana. É, mas esses poderes todos, essa... sentidos aguçados todos, ele ganha através de umas drogas lá que ele toma, umas ervas malucas lá. Sentindo de bomba. Ele tem dons e sentidos animais, como o Black falou, e tem domínio sobre todas as armas de caça. Isso que eu acho engraçado no Kraven é que ele usa limitações humanas, né? Por mais que seja algo que aumente a força, a velocidade dele, é algo até palpável no mundo real. Pô, você pega uma droga lá, elimina a tua dor, outra aumenta a tua adrenalina, outra aumenta a tua força. Por aí vai. É, ele até fica meio assim, se poderia mesmo dizer que seria mesmo um super poder, né? É, foi, tipo, foi aumentado, mas é aquela coisa assim, é plausível, teoricamente plausível, né? Assim, é só aquela questão dele ter aumentado por droga, então não chega a ser nada que explodiu, ficou irradiado, nem nada, né? Esse é meio que doce. Ainda bem humano, né? É, isso que eu falei, eu acho que ele é o vilão mais humano que tem que ajudar o Homem-Aranha. É que você vê o Duende Verde foi o experimento lá do soro do Duende. Uhum. Depois o Dr. Octopus, teve um acidente e colou os braços nele. O Venom também é um ser alienígena. É tudo ficção científica, menos o Kraven. O Kraven se pauta muito. O Kraven é dopado. O Kraven adquiriu os poderes dele, cometendo os outros. Ah, tem um essencial sobre o Kraven, a última caçada, né? Basicamente ele já saga dele que presta. Já não é desde o Kraven que existia caçadores que caçavam outros humanos. Tem um filme, acho que de 66, acho, chamado Caçado Humano, não lembro o nome. É, saiu uma menção do Aranha, se não me engano, era na Tangled Web, que eu não sei como foi chamado aqui no Brasil. Só que essa não era sobre o Kraven ser gay, né? Era sobre o filho dele, o Alyosha. Você falou que não era sobre o Kraven ser gay? É antes dele sair do armário, né? É, vocês entenderam. Vamos à sinopse da última passagem de Kraven. Ele quer falar porque minha voz não vai durar a sinopse inteira. Então, a última caçada de Kraven é uma história escrita pelo J.M. DeMatteis e com arte de Mike Zack. E essa história, ela conta basicamente a caçada do Kraven ao Aranha pra tentar provar que ele conseguia capturar o Aranha, né? Como a gente disse, a única presa que ele nunca conseguiu capturar. Então, nessa história, ele bola um jeito de matar o Homem-Aranha, entre aspas, mais ou menos, né? E provar pra todo mundo, e principalmente pra ele mesmo, que ele consegue capturar o Aranha, e essa seria, assim, o último ato de vida dele, assim, seria restaurar a honra dele, e aí depois disso, ele não precisava mais viver, tipo, a missão dele tava completa, entendeu? Tanto é que no caso não seria nem só destruir o Aranha, ele queria também meio que se tornar o Homem-Aranha, né? Ele tenta caçar ele pra destruir. Ele queria provar pro Homem-Aranha que era melhor. Ele queria, tipo, provar pro Homem-Aranha mesmo, que ele era melhor, tipo, depois de tantas derrotas e tal, ele foi meio que com um ego ferido. Daí ele queria provar que podia ser um Homem-Aranha melhor que um Homem-Aranha, entendeu? Ele, eu acho que, pelo menos pelo que eu entendi, ele não precisava ficar se vangloriando pra todo mundo. Ele era aquilo, era com ele e com o Homem-Aranha, entendeu? É, tipo, essa história também pode considerar o seguinte: ele sempre foi aquele personagem de segundo escalão que nunca teve muito destaque, tornar ele um personagem fodão e acabar matando ele no final. Foi meio que como todos vocês disseram aí, o último ato grandioso pra caramba. Eu acho que ele conseguiu isso porque o Homem-Aranha subestimou muito ele, né? Justamente por ele ser assim, de baixo calão, como você falou. Por ele sempre foi meio secundário, nunca deu muita importância pra ele. Então o Homem-Aranha também achou isso. Tipo, ah, ele vai ser só mais um dos que me capturou, vai ficar rindo aí e pronto, não vai fazer mais nada depois. Isso que aconteceu, né? É. Venhamos e compreendemos. A diferença de outros vilões, o Kraven era o único que não tinha nada pra fazer além de caçar o Homem-Aranha, né? É, porque o Homem-Aranha quer dominar o mundo, né, cara? Ele já não precisa. Ele já é todo de rico. Não precisa de nada. A única coisa que ele quer é um desafio maior, né? Uma pessoa que quer. Quer meio que uma questão de honra, né? A questão dele enfrentar o Homem-Aranha é pra ele. Ele não quer dominar nem nada. É meio que uma questão de honra. Já que o Homem-Aranha conseguia derrotar ele, ele queria provar, né? É mais só uma questão de honra só. É, você vê que tudo isso começou com o irmão dele, né? O Camaleão chamou ele, porque ele não tava conseguindo derrotar o Homem-Aranha e chamou ele pra ir lá e fazer isso. Tipo, aí é que ele começou com essa obsessão, mas antes disso ele estava feliz lá na África matando bichinho. Matando bichinho. A última caçada de Kraven foi publicada em 1987 nos Estados Unidos, nas três revistas mensais do Homem-Aranha: Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man e Espetacular Spider-Man. E aqui no Brasil saiu como minissérie pela editora Abril em três partes em 1991. Se vê, o atraso naquela época era de 4 anos, né? Essa série saiu em 91 aqui. Eu tenho a original. É, eu tenho aqui. Preço de capa dela, 420 cruzeiros. Pra ver como é que era a inflação. Já posso fazer a mínima ideia. Dá em torno de 6 reais atualmente, mais ou menos. É, o que é isso, cara? Muito menos. Companheiro de companheira, olha, na verdade, a taxa de câmbio na época do cruzeiro para real seria regularmente no Tiga Zica, mas é mais ou menos, daria cerca de 75 centavos revestindo o Homem-Aranha, custava 420 cruzeiros em 93. Mas em 93, a presidência do Brasil também mudou para um cruzado real, que se fosse converter na taxa de câmbio na época, daria cerca de 15 centavos revestindo o Homem-Aranha. O Homem-Aranha custaria 15 centavos. Então vocês que decidem. Eu não sei a época que saiu a revista 93 aqui no Brasil, mas então foi ou 15 ou 75 centavos. Muito menos que 100 reais. 100 reais se compra uma telecena, companheiro. É uma coisa maravilhosa. Um abraço. Hoje em dia, a Panini relançou em uma qualidade muito boa, né? Um encadernado muito bom. Uhum. É, aqui eu tenho. É engraçado um negócio. Que... Lembra que a Abril tinha a mania de recolorir as HQs que recebia? Algumas eram recoloridas. Na verdade, a maioria. Os formatinhos eram totalmente recoloridos pelo Brasil, se não me engano. Eu acho que... É, na época que eles mudavam os uniformes, né, do pessoal. Cara, uma vez eu joguei o Superman, eu lembro onde, mas eu vi o Superman. Eu vi um cabelo vermelho e laranja. Aí eu... eu lembro que, se não me engano, acho que a última Caçada de Kraven foi a primeira HQ que a Abril lançou sem mudar as cores. Ela lançou com as cores originais dos Estados Unidos. É, e as cores dessa revista são muito boas pra época. Tanto que até nos créditos não tinha o nome brasileiro. Então os coloristas originais lá da Marvel. Mike Zeck e Ian. Legal, pelo menos a editora Abril não conseguiu foder com isso. Eu até preferi que fosse na minissérie, né? Não na mensal. Não na mensal ia pagar tudo. Ah, com certeza. Formatinho, né? Isso aqui saiu em formato americano. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Então, rola uma história aí de que a última Caçada de Kraven era pra ser uma história do Batman. É, o próprio roteirista, né, o GM Timothy, ele publicou no blog dele na Amazon, né, e começou com uma proposta pro Magnum, né, que era um Vingador secundário, assim. Só que foi recusado pela Marvel, né, na época. Magnum aí é um loser de primeira, né, pelo amor de Deus. Pô, é mesmo. Então, a história foi recusada, né, pelo Tom DeFalco, que era o editor-chefe da época, e ele foi apresentar pra DC, né, com a história do Batman, que o Coringa possivelmente matava o Batman, e depois que ele fazia isso, ele voltava a ser Santos. Tem até uma referência disso. Ah, meio referência? Aqui. Opa, pode falar. Ou eu. Bom, isso tem aqui, até. Na época ele recusou isso porque ele tava começando a trabalhar, quer dizer, o Alamur tava começando a trabalhar com a Piada Mortal, né? Ah, que saga é essa aí, né? Piada Mortal. É, Piada Mortal. É, mas é engraçado que no Cavaleiro das Trevas tinha um pouco de referência nisso, né? Que o Coringa parava de agir que nem um insano quando o Batman sumiu. E voltou a ser o mesmo insano de sempre quando o Batman voltou. É, eu vi uma certa semelhança também. É, ele chegou a tipo, publicar essa ideia no anunciar De Volta à Sanidade, com um arco sendo anunciado do Batman. Mano, agora, se fosse lançado na época, acho que seria. Entraria aí pro um hall da fama aí das histórias do Coringa, né? Entraria. É, e já teria Piada Mortal, cara. É, bem isso. Queria falar. É, então deixa a Piada Mortal. Aí ele tentou trocar o Coringa pelo Hugh Strang, né, mas recusaram do mesmo jeito. Aí ele fez esse negócio na pensão do Batman, né, de volta à sanidade do Coringa, que foi publicado, mas nem teve tanta repercussão. Não, então, aí depois ele foi escrever o Homem-Aranha, né, pra Marvel. É. E aí ele aproveitou a oportunidade e usou essa ideia que ele tinha tido pro Batman com o Homem-Aranha. É, a ideia seguinte, quando ele pegou essa série, era criar um vilão só pra essa saga. Né? Ah, mas ia ser ridículo, né, você criar um vilão pra matar na mesma história. Aí ele foi pesquisar mais sobre o Homem-Aranha e viu que tinha o Kraven, né, que era russo, por que não matar um russo? Em plena Guerra Fria. Então, já tava na decadência da União Soviética, né? Foi falando. Já tava quase acabando. Na União Soviética, o quadrinho de você. Coitado. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Enfim, continuando aqui. Então o Demetrius, ele tinha essa ideia e aí ele foi escrever o Homem-Aranha. E aí ele parece que ele gostava muito da obra do Dostoiévski, que é um escritor russo. E aí ele resolveu usar o Kraven, que é um russo também. É, ele quis falar sobre a decadência de um vilão russo, né? É, na época nem tava rolando a Guerra Fria, então mais legal do que cutucar qualquer coisa russa na época, né? Pois é. É que ele gostava no bigode do E outra coisa interessante é que o Demetrius é o cara que escreveu a Liga da Justiça Cômica, né? Aquela fase engraçada da Liga Internacional. Muito bom. Mano, o cara passa de uma Liga Cômica pra uma coisa bem mais sombria, que é o Punk Tag Club. Pô, uma história totalmente sombria, né? Cara, mas ele consegue escrever muita coisa boa, cara. É, ele é um roteirista muito bom, mas parece que também nesse período ele tava passando por um momento difícil na vida dele. Ele não dá muitos detalhes, mas ele fala isso. Ele fala o seguinte, ele diz que ele se sentia enterrado vivo, como o Peter Parker. E que sentia uma habitante das profundezas como o rato. É, exato. E então, ainda perdido e desesperado. considerado como o Kravitz. Então, com perdão da expressão, precisamos que os roteiristas comecem a agir que nem ele, cara, porque ultimamente tá difícil. É, só colocar eles pra ouvir Simple Plan. Tô de parada. Ai, desculpa. Ninguém chamou ar aqui. Ah, eu só tô aqui pra fazer comentários sobre a tanguinha dele. Ou a falta dela, né? É, ele pegou o Scar, que é o tanguinho. Então, depois de tantas recusas, né, finalmente foi publicado em 1987, né, como exemplo de Mike Zack. E aqui no Brasil foi publicado em 91, como o Vlad já disse, e republicado em 2004 numa coletânea chamada das maiores clássicos do Homem-Aranha. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Bom, o primeiro capítulo mostra o Kraven refletindo, né? Enquanto treina com... O que que é isso? Um gorila gigante? Ah, animais. Ah, treina com animais pelados, não entendo por quê. Ah, velho, zoofilia, cara. Zoofilia. Cara, sabe que essa primeira página me lembra? Me lembra é meu último. Zoofilia é cofilia, mas tem, por causa que é tudo empalhado os animais aqui. Ah, é verdade, pô. Eu quero só... Não, e por que que ele fica pelado? Tipo, quando ele tá em casa, ele fica tudo pelado. Ah, é. O cara mora numa mansão gigante, quase fica peladão. Sensação de liberdade que ele tinha na. Pô, cara, mas sabe, tipo, desculpa, mas eu vou ter que falar aí. A semelhança que ele tem com o Seiya. Ah, não, lá vem merda. Quem? O Seiya. Quem? O Seiya. Seiya, os Cavaleiros do Zodíaco. Porque ele apanha e levanta mais forte ou ele fica chorando? Menos 10. Porque os dois não tem pinto. Nossa, sem mamilo. Que isso fique registrado, cara. Ai, ai, ai. Cara, o Seiya é japonês, pô. Mas ele não tem, ele é muito pequeno pra parecer. Ele deve ser o mesmo caso. É. Você vê, ele tá peladão, fica aquela fumacinha do tamanho do nada. É, deu ult, né? Nossa, vamos que a gente desviou demais. Bom, o primeiro capítulo mostra o Kraven refletindo que ele já tá ficando velho, ele tem que ter a honra, e por estar envelhecendo também ele vai morrer em breve. Apesar de não aparentar que ele tá envelhecendo, é por causa da droga que ele usa. Acho que é por causa disso. É um veneno que o Bane usa. Ele puxou pro Batman. E nisso inverte pro Homem-Aranha visitar um enterro de um... Nossa, mano, é tão foda. Oi? Ele tá falando do Além. Hello. Cara, que tá vindo seco. Então, só pra contextualizar aqui, essa fase do Homem-Aranha, ele tava usando o uniforme negro, mas esse uniforme negro não é o simbionte, né? Ele já tinha se livrado do simbionte e ele tava usando um uniforme negro normal, uma roupa normal. Então, o MacFarlane nessa época já tava desenhando o Aranha? Ou já não, o MacFarlane veio um pouco depois. O Venom vai aparecer quase um ano depois dele se livrar. Ah, tá. É, porque o Venom demorou muito pra aparecer. Depois que ele perdeu o simbionte, só apareceu do simbionte, mas ele, no caso, a roupa que ele tá aí preta não é o simbionte, né? É uma roupa comum. Então dá pra ver que logo na primeira edição ele tipo levanta a camisa, né? A roupa cinto daqui tem um cinto. Porque era um teste, a primeira tentativa de mudar o uniforme da Aranha. Aí criaram um simbionte. Ninguém gostou do simbionte. Pô, tipo, eu acho bem melhor o uniforme preto porque ele pode se camuflar nas sombras. É verdade. Ah, tu acha que tudo assim gosta mais do uniforme negro? O uniforme negro fez muito sucesso. Por isso, até que quando ele perdeu o simbionte, ele continuou com esse uniforme. É, tanto que vocês podem ver a quantidade de camisa que é vendida sobre o uniforme negro é enorme. Pois é. E outra coisa também, o Homem-Aranha tinha acabado de vir uma história que contou a morte do Ned Leeds, que era um amigo dele, trabalhava no Clarim Diário também, era um repórter lá, e ele foi feita uma lavagem cerebral nele, fizeram dele o Duende Macabro, e ele acabou morrendo. Então ele tá muito abalado com a morte do Ned Leeds também. Cara, nessa época, se não me engano, ele ainda pensava que o Ned Leeds era o Duende Macabro, porque tinha aquela incoerência da história, não tinha sido publicada a história que revelava a origem do Duende Macabro. É, eu não sei ao certo como isso se posiciona aqui na história, mas é por aí. E a morte do Ned Leeds foi publicada bem depois. Não, ele já tinha morrido, né? Na época dessa história, já tinha morrido. A verdadeira história da morte dele. Ah, verdadeira. Ah, mas em contrato com essa fase triste dele, tem também, tipo, ele acabou de casar com a Mary Jane, tá? Ele já tava, não tava assim tão mal. É. Eu não sei, ele tava casado, né? Ele tava casado. E dava até pra ver o pentelho. Eu esqueci de contar. dava até pra ver o pé dele. Deixa pra depois, cara. Tá, eu vou falar isso. Eu sei que o Dedé não se sossegou lá no banho dele. O cara que foi muito engraçado quando eu li isso. Bom, continuando. Aí no final do capítulo, o Kraven vai para literalmente a última caçada dele em relação ao Aranha e consegue capturar ele. Uma coisa engraçada é que no início de todas as edições, é tipo, não é Homem-Aranha, é a última caçada de Kraven que é nomeado. Né? É terrível simetria, a última caçada de Kraven. E tipo, a cada duas páginas você vê um homem cavando um buraco, não sei se vocês perceberam. Não, é. Primeiro é a cada página. Toda página é um cara cavando a cova lá. Aí depois, a cada duas páginas, tem um rato em cima da cova. Depois, a cada três páginas, tem aranha. Aí depois, volta tudo pro cara, acabando de novo. Não, essa história, ela é cheia de metáforas, né? Ele usa muito ratos, aranhas, essa coisa do cara cavando uma cova. Ele usa essas coisas pra criar metáforas sobre a história, né? Por exemplo, tem uma hora que o Peter tá no quarto, e aí uma aranha entra na mão dele, né? Pousa na mão dele, e ele bate a mão contra a parede, matando a aranha. Ao mesmo tempo, o Kraven tá lutando contra as aranhas, né? Se preparando pro teste final dele, né? Então é tudo uma metáfora de outra coisa que tá acontecendo. Por isso que você vê que tem bastante parte, assim, só com pensamentos mesmo, tanto do Peter quanto do... A maioria da parte é pensamento, né? Pensamentos, você vê que não tem tanta fala, assim. Tem muitas cenas que é só eles ali se mexendo e pensando, só. O que deixa a história ainda mais tensa, né? Porque é tipo uma narração, e uma coisa interessante também dessa questão do pensamento é que ele mostra os pensamentos conflitantes, né? Tipo... É, como se eles estivessem conversando com o pensamento. Tem um negócio engraçado, até curioso. Quando a aranha tá nas costas da mão do Peter, não lembra a mesma cena em que ele ganhou o poder? É, é. É verdade. É a mesma posição, ó. Mesma posição. Aranha, só que ao invés da aranha picar ele acaba matando a aranha. Então dá uma contextualidade e algo vai acabar nessa edição. Alguma coisa vai mudar. Caralho, não tinha percebido isso. Então, essa é uma metáfora pra morte dele, né? Uhum. Alguma coisa vai morrer, né? Mas essa questão dos pensamentos conflitantes é muito maneira também. No derradeiro, no encontro do Kraven com o Aranha nesse capítulo, você chega a pensar mesmo que o pior aconteceu no final. É, porque o Kraven ele atinge o Aranha com um dardo, né, alucinógeno, e ele começa a ver tipo o Jay Face, com o fantasma. Uhum. Na verdade, era o Kraven, que abre uma... É, ele é drogado pelo Kraven, né, e acaba desmaiando. Uhum. É, e tipo, ele vê o Jay Face no lugar do Kraven. Quando ele percebe que é o Kraven, já é tarde demais, ele já apanhou. E depois corta pra ele. O Kraven apontando lá a ele é capturado numa rede, né? Ele leva um headshot. Literalmente, né? Dá a impressão de que foi um tiro certeiro. Que o quadro seguinte você vê o enterro dele. E aí ele enterra naquela cova que tava sendo cavada, né? Durante a história toda. Você vê, no final desse capítulo, você vê a união de dois símbolos que estavam aparecendo nesse capítulo. Um deles era a aranha, o outro era a cova. Você vê no quadro, tem uma aranha andando em cima do caixão. E ela é enterrada junto. Ela acaba sendo enterrada, só que, ó o negócio, acaba sendo enterrada viva. Isso é muito maneiro, cara. Essas metáforas são muito boas. Tem até uma musiquinha, cara. Aranha, sinta a chuva como as flores, não faz da noite, quer ser que também mais dia, pode ter sido terreiro se meter. Lembrando que daí é um poema baseado na versão original, que no caso não tinha uma aranha, né? Era tigre. Ele foi citado em Wolverine Origem também. Eu já perdi a conta de quantas HQs já foi citado isso aí também. É, esse deve ser o poema mais citado de todos os HQs. É, sem dúvida. O Alan Moore já usou em vários também, se não me engano. É. Aí, nesse caso aí do Homem-Aranha sendo enterrado, né? Por outro lado, tem o Kraven lá, pra visitar o túmulo dele, né? Já com o uniforme do Aranha, né? Uhum. Aí ele tira a máscara e pega a gargalhada. Esse tudo. Quadrinho é muito sensacional. Você vê que esse, o segundo número já começa também com uma outra relação que mostra um rato, né? Em cima da cova do Aranha, já mostrando que estava por vir também, né? Já começa outra metáfora do rato agora. O rato foge da sombra do Kraven, que tava vindo com o Homem-Aranha. Mas se você ler como se nunca tivesse lido essa HQ, dá a impressão que a aranha tinha acabado de sair da fortuna. Mas não, era o Kraven vestido e se preparando. Falou assim, eu derrotei e agora eu sou ele. É, tipo, até um choque, né, quando ele achava, tipo, pô, o Homem-Aranha tinha morrido, no último quadrinho tinha vindo mais. Essa questão do Kraven se vestir como aranha, eu acho que tem relação comparação com aquela história dos canibais que comiam os inimigos pra ganhar as forças dele. Então eles se tornavam os seus inimigos, né? É mais ou menos a mesma história. Uhum. Mas eu acho que é bem essa ideia mesmo, né? Ele matou o aranha, ele consumiu a aranha, né? Então agora ele tá se tornando um, né? Acho que ele passou essa ideia. É, pode ser. Até porque essa ideia vem da África também, né? Ele passou um tempão lá. Mas não faz sentido. A história eu cortaria agora pro um outro vilão. É, um outro tipo de personagem, né? Porque, tipo, cada personagem tem uma cor de pensamento pra diferenciar e a gente vê que esse não é nem o Crave, nem o Aranha, porque é verde. Exato. Aí, o engraçado que é verde, como ele vive no esgoto, e o colorito original da Marvel colocou todo, sempre quando ele aparecia pensando, você via o cenário com tons de verde. E aí a gente vê aquele mesmo rato que tinha corrido lá do túmulo, né, na sombra do Kraven, tipo, driblando uma mulher e fazendo ela cair perto de uma tampa de esgoto. Uhum. E aí aquele rato vira o Ratos, né, não o rato se transforma, mas assim, o rato tá numa cena e na outra cena você vê o Ratos, né. É, você vê a mão do rato saindo dentro do bueiro, né. Isso. Ah, mas é que o Ratos controla esses ratinhos, né? Ratinhos entre aspas, né? Ficou muito legal isso. O rato saindo no banheiro controla os ratinhos. Ah, se me engano, vocês já viram a função da Marvel e a Disney, né? O mouse aí também. Outro, né? Cara, até o final do ano vai ser impressionante a quantidade de piadas que eu fiz. Bom, pelo menos acabou as piadas do Michael Jackson, né? Tem a famosa cena da Mary Jane só de camisa no apartamento, né? Uhum. Pô, sacanagem, os caras colocam um pelador, agora a Mary Jane vai ficar com isso, né? Que discriminação, né? Ah. Já posso falar sobre os pentelhos? Não. Eu falo o seguinte. Olha, nessa edição aí, meu, espera um pouco. Um rato, né? Eu não sei se é o mesmo rato, mas parece bastante. Ele não vai pro apartamento do Mary Jane. Os ratos são todos iguais, né, cara? Tem esse detalhe, né? O mesmo velocista, meu, tá em tudo quanto é canto. Se o rato é ou não é, cara. Tá bem lá, só sei que o símbolo desse capítulo é o rato e a aranha. Entendi, mas ele tá lá no apartamento dela preocupado com o Peter, né? E ela tá pensando o que pode ter acontecido. E, tipo, no final de todos os pensamentos dela, fica uma frase morfo, né? Mas com outro tipo de pensamento, mais escuro que o dela. Então, aqui você vê mais claramente aquela questão do conflito de pensamentos, né? Ela tá pensando, pô, onde será que tá o Peter? Será que ele tá bem? E aí ele pensa, será que ele tá morto? E aí ela mesmo rejeita esse pensamento e daqui a pouco ele volta de novo. Isso é muito bom. E sente que o morto dá, tipo, uma ênfase por ser uma cor mais escura, né? Como se fosse uma coisa gritando dentro dela. É. Quando ela mata o rato... Você vê que é bem o pensamento, tipo, forte na hora que ela tá matando, né, o rato. Quando ela tá dando a pancada ali, ela tá pensando... Tá morto. Quando ela vê o rato morto, na verdade, ela se toca, putz, ele pode estar morto. É muito possível. E tem esses que aí corta pra cova, né, mostrando lá o rato. E não é o mesmo não rato. Não é o mesmo rato, que ele tá vivo. Ele pode ter sido teletransportado na hora que ele... É Nova York, pomba. A população de ratos em Nova York só é superada pela população de pombos e baratos. E de super-humanos voando pela cidade. E os crocodilos que vivem no esgoto também. Boa. Só que em Nova York só existe um crocodilo albino, né? Que lutou com o Wolverine, né, por cima. Aí é engraçado que é a união dos dois de um novo símbolo, que é o símbolo do rato, que já aparecia no primeiro capítulo, indo de encontro com o símbolo da aranha. Tanto que tem uma página ali, antes da página favorita ali do DDA, que é o rato. Saindo do esgoto, ele levanta a tampa, de repente aparece uma aranha pendurada na tampa e ele foge. Ele foi citado pelas profundezas pelo Capitão América e pelo Homem-Aranha. Uhum. Ele é uma experiência mal sucedida do Zola, que é um vilão do Capitão. E aí, tipo, nessa hora ele vê que ele não pode ter medo e que ele tem que sair pra se vingar. Só que na hora que ele sai, ele vê lá a aranha e estava de medo e sai correndo. Ah, ele tem muito esse conflito psicológico, né? Ele tem vagas lembranças do que ele era antes desse experimento, né? Aí ele começa a questionar, poxa, por que que eu tô me escondendo? Por que eu tô com medo? Eu tenho que subir. Aí o que acontece? Que ele sobe e já, tipo, desce, ele fica com medo. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Só que essa luta continua, né? É, a gente vê o Kraven, depois a gente veria a droga dele, lutando contra uma aranha gigante, formada por várias aranhas, né? Possivelmente com alucinação. Ele tá totalmente alucinado, né? É, tanto que antes de lutar com Desde que ele chega na casa aranha, dele, tipo, andando com uma aranha, né? É. Quatro, né? É, ele toma aquelas ervas lá, aí logo depois ele já começa a lutar com a aranha. Toma as ervas e começa a lutar com a aranha. Dorgas. Dorgas, mano. Você vê que ele fica, tipo, questionando, ah, eu não posso beber nariz. Aí depois, não, você tem que beber. É, são tipo, ele também tem dois tipos de pensamento, né? O laranja e um vermelho que fica gritando dor. É. O vermelho não é raiva? Não. O laranja é o quê? Menos bravo? Não, o laranja seria... A laranja é a avareza. A avareza. Pô, não começa com isso, não. Por que que tá no... É, o... Ratos tem que ter muita força de vontade pra sair do esgoto. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Agora vamos dar a palavra aqui pro DDA. Vai lá, DDA. Bom, agora é aquele momento que quando eu estava lendo HQ, eu fiquei muito escutado. Tinha apenas 14 anos, nunca tinha escutado nenhuma palavra de bate-calão na vida. Porra, cara, já tem 14 anos. Eu tenho mais só. Foi ontem, né? Que doce é isso? Criado a ovo maltine de chumpeira. Bom, na seguinte página nós temos a senhorita Mary Jane andando pela rua. Ela vai procurar o Peter, né? Não sabe por que ela sai procurar o Peter, não. Ela só sabe. Não, esquece isso. Daí tem sempre aquele bando de cara tá bebendo, falando bobeira. Daí me passa uma bela de uma rua na rua. Daí já começa aquela provocação. Só que gostar, esse tipo onda. De bem. Cara, mais que é um cara com aquele shortinho estilo Taquetel, né? Estilo faveladinho do Rio de Janeiro. Estilo Mr. T em Rock 3. Esse é o famoso short. Tá chovendo e tá frio, né? E o cara é de bermudinha e tudo. Não, esse é shortinho Copa de 50, né? É o famoso short Adidas, cana longa, cortadinho do lado. Cana cirola. Eu tive um short desse, cara. Ai, cara. Eu tinha 7 anos, pomba. Tá, vai aí, DDA. Então, daí o cara que vê a Mary Jane andando na rua. Pega e dá aquele gritão. Nó! Pô, tem a fala certinha de 7, cara. Nó, velho. Olha só aqui. Já viu calça mais agarrada? Aí tem sempre aquele cara fanfarrão pra, né, pra o alívio cômico. É, dá até pra ver os pentelhos. Ó o tesão. Traz esse chequinho aqui atrás. Ai, e assim, olha, essa Mary Jane com toda aquela sua inteligência de top model. Ela me lança a seguinte frase. Tem uma antiga frase em latim que se aplica muito bem na situação. Você já deve ter ouvido. Vamos ferrar. Bom, daí eu não queria contar, mas o Demetrius falou até que tem que colocar no... É tipo, vão se ferrar. É vão em um balão e se ferrar em outro. E até parece. É que surtiu muito efeito nos caras, né? Eles continuam mexendo com ela de qualquer maneira. Cara, acho que em inglês seria fuck yourself. Vão se foder. Então vão se ferrar, né? Ela falou lá. Em inglês seria hey, bring that motherfucker ass here. Né? Bring balanço. É assim, se ferrar não é um palavrão tão pesado no Brasil, né? É, porque na verdade seria outro palavrão. Seria um pouco mais pesado. Mas eu acho que o mais pesado de tudo aí foi esse do traz esse reguinho aqui. É, do centelho foi maravilhoso. Centelho. É, realmente, isso nunca teve no Brasil. Foi. Não, pô, pra época foi inovador, cara. Foi, tipo, abriu. Mas da Bonita não justo, tá mais pedindo. Só pelinho. Mudar. Os pelos do Viana. É, tá pelinho ruim, careca. Quando a última Caçada de Cravo foi publicada, já tinha sido publicado o Watchmen, né? É, acho que tava no final. Tava no final. Então era uma tendência, né? Abril tava tentando juntar, já que publicava. DC e Marvel, era a mesma tendência pras duas editoras. Anyway. Então a gente volta pro Kraven drogado, enfrentando a aranha e, tipo, muitos pensamentos de afaste, como se ele estivesse se borrando de medo, né? Ele resolve que não pode ter medo, tem que se tornar aranha e tem que enfrentar a aranha. Mas do mesmo jeito ele acaba sendo absorvido pela aranha, que é outra analogia, né? Ele acaba sendo meio que... A aranha entra nele, né? Ferrado, né? Pelas aranhas. essa alucinação dele, ele tava brigando com várias aranhas que formavam um, mas você vê que na luta ele acaba sendo meio que enterrado pelas aranhas ali, submerso, né? Tipo, durante essa luta com aranhas, os pensamentos deles vão tipo, se juntando com os do Rápido, se vocês perceberam, que é um quadrinho dele e do Rápido mesmo. E a segunda parte fecha como ela começou, né, com o túmulo do Aranha, aqui já é o Homem-Aranha, morto pelo caçador. É, outra coisa que eu vou falar é que aqueles dois caras, na cena preferida do DDA, estavam seguindo a Mary Jane, né, e aí ela é salva pelo Kraven, né, que vestido de Homem-Aranha quebra o pescoço. Né, que, porque a Mary Jane fica mal assustada quando ele desce ali, que tá descendo a porrada neles, né, fica até a matar tudo ali. Ela percebe que não é ele, né. Não, aí sim que ela fica com mais medo ainda. Daí ela simplesmente esquece que os caras falaram sobre reguinho e pentelho e começa a pensar onde foi parar o Peter. E começa a olhar pro Kraven com roupinha colada. Né? Nossa, dá pra ver os bagos do cara. Nossa, ele tem os músculos mais definidos, né? Velho, tipo... Mas o Kraven emagrece pra se tornar Homem-Aranha, cara. Como a tradução da Abril era tosca, cara. Ele tem que inventar alguma coisa desse tipo. E termina também com o rato saindo do esgoto, né? Criando coragem pra ir perseguir o Homem-Aranha. Isso, e logo depois, tipo, na mesma rua que aconteceu aquilo ali agora, né? O cara tinha acabado de subir, ele sai. Então ele sai outro. Ele vai procurar a comida, né? Porque a fome dele é insaciável. Então. Ele sai do bueiro e já vai pra cima do prédio, meu. Nova York só dá pra você andar em cima do prédio, meu. Ah, cara, a revolução. Revolução. O dia que alguém aqui daqui for pra Nova York, certeza que vai subir em cima de um prédio e fica pensando, como é que eu vou pular pro próximo? Ah, cara, isso é muito legal. É, mas aí você se lembra da Torre Gêmeas, né, cara? Ah, e você se lembra do justiceiro explodindo as pessoas fazendo ver pra curva. Você chega em Nova York, você abre uma janela qualquer, vê uma caixa d'água aqui, só vendo filme nas HQs do Homem-Aranha. Tem aquela escadinha por fora da janela. Cara, certeza que você vai subir. Nossa, aquela escadinha. Pensador levar um tiro de rocket launcher. Daí você lembra da saga do clone, daí você pega e fecha a janela e continua dentro do seu quarto. Não, você lembra da saga do clone, você pega e pula. Tá ligado? É, termina por ali mesmo, velho. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Então tá, agora a próxima edição, né, também seria o capítulo 3, né? A queda, que tô pensando naquele filme do Hitler. Que, aliás, é muito bom, recomendadíssimo. A melhor coisa são as sátiras que eles fizeram com aquela cena do Hitler, tendo o xilique. Continuando. Logo no começo da edição a gente vê de novo o Kraven vestido como Homem-Aranha, enfrentando os bandidos e descendo a lenha, chegando a quebrar o pescoço e tudo mais, hein? Interessante que ele tá pendurado aqui de cabeça pra baixo, ele tá usando uma corda comum, né? Ele não tá usando teia, né? Mas ele tá literalmente fazendo a mesma pose, tá praticamente tornando o Homem-Aranha. É, e tipo, segundo o policial nessa edição, e quando ele fez o Homem-Aranha, ele já botou 15 caras no hospital. E acabou de matar um agora. É, e sem contar os outros dois lá na Mary Jane. Só que você vê que ele fica ainda meio que em conflito, né, se ele é o Aranha ou não, né, que ele fica falando que ele é a Aranha, tudo no final ele vai lá, sobe no prédio, tira a máscara e grita que era o Kraven ainda, né. É, que ele tá tão drogado que ele tá virando o Homem-Aranha mesmo. É, eu sou Aranha. Não. Eu matei a aranha e me tornei nela. Só que tá aí nessa edição a simetria com aranha no filme, né? Aranha e também o corta pro ratos começando a caçar, né? Voltando a caçar fora dos esgotos. Na verdade, essa caça dele era só pra atrair o Homem-Aranha e o Capitão Bandeira, como dizem. Né? Capitão Bandeira. Capitão Bandeira é demais, cara. Só que tem um negócio, você vê? Sabe aquele quadrinho que mostra a base do túmulo onde tá o aranha? Sim. Começa a aparecer uma aranha, aí você vê outra parte, começa a aparecer três, de repente começa a aparecer várias. Tipo, assim. Ideia, né? Acho que tá voltando, né? Beleza. Isso, é muito bom. De duas em duas páginas aparece a base do túmulo dele embaixo da página, e cada vez vai tendo mais aranhas. Cara, foi muito bem desenhado isso daí. Pô, demais. Até que no final, a mão dele surge, assim, de baixo. Mas a gente vai chegar lá ainda. Uhum. É, então, aí eu cravei nesse ataque dele, um carro da polícia aparece, mas totalmente sem querer, né? Tá fazendo rondo, assim. Não, o Kraven não, ratos. É o rato. Ah, é verdade. E aí ataca os policiais, né? E os policiais é mulher. E ele fica perguntando quem ele é. Enquanto isso, os ratos devoram. É, e é interessante o conflito psicológico dele, que ele vai atacando os policiais, mas quando ele olha a mulher, ele lembra da mãe dele. E em vez de atacar, ele lambe ela e vai embora. É, ele leva um tiro, né, dessa mulher. É. E ela manda que ele mande os ratos largarem o policial e ele obedece. Né? E sai com o pensamento de eu te amo, mamãe. E ela fica repetindo, meu Deus, compulsivamente. Que meu filho se transformou, né? Ela deve ficar pensando nisso. Meu Deus, esse era meu filho, né? Que ele virou. Qualquer um ia ficar em choque se encontrasse a morte na frente. É, você imagina o cheiro bom que o rato deve ter também, né? Tá no esgoto. Mora no esgoto, um cheirinho bom, né? Naquela lambida, aquela baba verde, assim, porra. Aí ele volta, né? Lá pra baixo e fica, tipo, pensando no que aconteceu e tal, né? Aí ele lembra. lembra que, tipo, ela era a mãe dele, lembra que ele era negro, como ela, lembra como ela era, um pouco, assim. O Kraven decidindo caçar, indo caçar atrás do rato, como é, ele quer caçar o rato porque o Homem-Aranha lutou com ele, e só que teve que ter a ajuda do Capitão América, né? Daí ele quer derrotar o rato, pra provar também que ele pode ser melhor que o Homem-Aranha e derrotar ele sozinho. Uma coisa interessante também é que nessa edição o Kraven capturou um daqueles ratos, né? E ele tá, tipo, esfaqueando, acertando, né? Tá esfaqueando o rato na gaiola com o pinhal. E o rato tá fugindo. O rato tá, tipo, como se ele tivesse assustado, que não é fingido que ele tinha ganhado. É a analogia, né? De que ele vai atrás do rato, né? É porque é um paradoxo. O Homem-Aranha nunca... Ele não conseguiu capturar o rato sozinho. Então ele... Kraven vai. Eu sou o Aranha, então eu tenho que ser melhor que o Aranha. Pra deixar ele, teoricamente, ele ia fazer algo que o Aranha não conseguiu. Claro que ele se tornou o Aranha. É melhor, né? Pra esperar um rabeiro pra gente, inicialmente. Ele vai... Ele mata o rato nessa hora aqui. E os dois brigam feio. Não, ele espanta o rato. Tem uma luta épica. Ah. Tem isso de que ele luta aí vestido de Homem-Aranha. É, aí ele leva o rato pra casa dele e deixa, tipo, uma gaiolinha lá. Aí depois... Uma gaiola com cercas elétricas, né, na gaiola. Uma gaiolinha, uma gaiolona. Não, mas isso é no próximo capítulo. Final desse? É. Final desse é o Kraven saindo com ele nos braços, assim, um bêbado saindo dele. Cara, esse bêbado aqui eu não entendi muito bem ele. O cara tá lá bebendo na boa e de repente sai o Homem-Aranha carregando um cara nos braços. O cara literalmente olha a bebida e joga pra fora, né? Eu tenho que parar de beber. As coisas da dois, né? O cara vai bebendo, o carro passa no teto, assim, e a história fecha com aquilo que já vinha sendo construído, né? A base do túmulo, só que dessa vez a mão do Homem-Aranha sai de dentro da terra, né? É, e o pensamento Mary Jane, e depois, enfim, na próxima edição a gente vai ver de onde saiu o pensamento. Seria o capítulo 4, Ressurreição. É, e começa aquela melação toda, né? Ai, Mary Jane! Ai, eu amo a Mary Jane! Ai, Mary Jane! Pode ver, o capítulo 4, ele é focado quase que exclusivamente no Homem-Aranha. Sim, já que ele não tinha aparecido em duas histórias, né? Pô, e tipo, a gente vê que só a Mary Jane apareceu lá nessa porra, né? Até o Peter Parker, cara. É legal se o Justiceiro aparecesse e falasse Mary Jane é o caralho. Você sabe quando eu era pequena, eu chamava a Mary Jane de Maria Joana e o Peter Parker de Pedro do Parque. Porra, então era aquele desenho antigo lá que você assistia, né? Não, isso era da minha cabeça, daí, tipo, era até o Clark Kent, era o Clark... Não, Carlos Amante Platino. Bruce Wayne era o Bruno Miller. Foi do Kent. Tudo sério, até hoje eu tenho que pensar pra falar Mary Jane e Peter Parker. É, John Jones era o João Jones. Mas então, outra coisa interessante é que essa quarta parte começa com o Peter tendo alucinações, né? Antes era o Kraven, agora é o Peter que tá tendo alucinação, né? Enterrado vivo. Ele imagina o Ned Leeds, né, conversando com ele. Só que ele fala... Aí ele fala, pô, não é possível, o Ned morreu. Aí o Ned vira, eu morri? E é mesmo, eu morri. E aí ele morre de verdade, cara. Isso é muito... Cara, isso daí é uma... Tipo... Não, mas isso é interessante que isso mostra aquele negócio. O Ned morreu. Então, tipo, ele vira a caveira dele, ele se desfaz. O Peter não. Então, o Peter não morreu. É, mas ele tem que entender no começo do capítulo que ele pede realmente, né? Ele tá no espaço branco. Conforme vai mostrando que o Ned Leeds ali e o Peter. Putz, então os dois morreram. Aí, de repente, mostra o Ned tá ali se dissolvendo e tudo, e o Peter ainda tá. Então, quer dizer que o Peter ainda não morreu. É bem pra passar essa ideia. É, falei que tem aquela transição do, por exemplo, começa com o Peter em posição fecal, né? Fala, tipo, tudo encolhidinho assim, no meio do nada, do branco. Aí depois vai começar, daí tem essa parte, depois começa a ficar tudo escuro, tudo preto, que aí é tirando volta. É, e a simetria que tem nesse capítulo é, tipo, aparece primeiro só os vários Homem-Aranha, né? E por várias vezes falando sai, e ao longo da edição, isso vai mostrando que a máscara vai tomando o rosto do Kraven, né? E aquela parte que ele é parido, literalmente, por uma aranha gigante. Então, ele vai se transformando numa aranha, e aí depois ele sai de dentro da aranha, né? É, outra coisa interessante de falar, o que a Arja citou, que isso é uma das coisas que o uniforme meio seguiu nessa saia, que tá tudo branco, e de repente vai escurecendo, como se ele estivesse voltando ao uniforme. Uhum. É. Isso que encaixou. Realmente, não daria pra imaginar o uniforme clássico do aranha nessa história. Imagina um negócio azul e vermelho. E aí, nesse negócio dele, forma uma aranha gigante, que no caso é o Peter Parker, né? Ele sai correndo pelo túmulo não, pelo um túnel e é atacado por rato. E aí esses ratos começam a arranhar a aranha e ela fala que é o meio. E ele sai lá de dentro, mano. E começa a engatinhar, que nem o Kurabi na conexão. E ele sai do túmulo porque ele lembra da Mary Jane e ele sabe que tem que salvar ela. É, ele começa a pensar se ele morreu realmente ou não. Ele começa a ver, tipo, o Kurabi atirando nele, no pensamento. E no final ele sai do túmulo com o pensamento de eu amo o Porto Sangue. E aí ele sai do túmulo, ele entra na mansão lá do Kraven. Pra lembrar, esse túmulo foi cavado no pátio da mansão do Kraven. Isso. Então, aí ele entra na mansão e encontra os jornais e ele descobre que ele ficou 2 semanas enterrado. Aí ele fica puto da vida, né? Completamente louco. Começa a quebrar tudo. E até, tipo, os capangas do Kraven, eles chegam lá na sala onde o Homem-Aranha tá, tipo, destruindo os animais. E eles pensam que é o Kraven. Uhum. Como a aranha, que é o bichinho. Os bichinhos, né? E é engraçado que a máscara vai saindo e o Kraven vai mostrando o rosto do Kraven e o cara literalmente fala no final lá, ele está chegando. E tipo, a cada página o sorriso dele vai aumentando. Ele tá sério, depois já tá com um sorrisinho. E aí mostra onde que estavam ratos, que não foi mostrado no capítulo anterior o que ocorreu com ele. Ele tava numa cela eletrificada dentro da mansão do Kraven, né? No porão. E o Peter Parker chegando em casa, pra alegria da Mary Jane. É, aí tem lá um back do Rachel Fly, que tava peladão depois de levar pra madrugada, e ele sai pra procurar o Kraven. Já fez, porque você vê a Mary Jane chega ali. Ela tá vestida normalmente, no outro quadro ela tá com o Rob Rosa, então você pode já sabe exatamente o que aconteceu. Cara, o cara tá 2 semanas sumido. Que é um atraso. Não, velho, puta, isso que é foda, né, cara? Dá a entender que o cara fez alguma coisa legal ali, mas o cara praticamente sem energia nenhuma, né, cara? Ela ainda fala, mas você está tão fraco, como você pode ir? Mas, é por isso que ele precisava de motivação. Não, mas tipo, eles dois terminam e ele continua fraco. Interessante que ele não consegue falar direito, porque a voz dele tá muito fraca, porque ele ficou 2 semanas enterrado, então ele só consegue sussurrar. É, mas no final a voz dele volta ao normal, né? Porque tem um eu-vou ali que não tá mais... Tipo, é, no final, né? Guspi ele consegue, né? Guspi ele consegue, né? Dedé é somente puto. Tô com medo de me tornar o Chapolesco, cara. É o Chapolesco Júnior, né? É, matou-se meu nome do Chapolesco. Aí ele volta pra casa, ele volta pra casa, brinca com a Mary Jane e depois volta pra casa do Kraven, né? É, quando ele chega, tipo, o Kraven tá lá sorrindo, aí o sorriso vai diminuindo até que ele fica... Ele vai brincar com o Kraven também. Ah, mas ele vai ter criativo, porque o Kraven não tem pinto. Sexo animal. Então, aquele padrão que tá, vai se repetindo desde o início do capítulo, né, do rosto do Kraven, ele tirando a máscara, e a história fecha com isso, né, ele sem máscara, sorrindo, e aí o sorriso dele vai diminuindo à medida que o aranha aparece por trás dele. Ui. É briga de aranha. Aí é lésbica, né? Os dois são xixi de aranha, né? Eles vão colar o velcro. E aí acaba o 4º capítulo e vamos para o 5º. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Vai, capítulo 5, Thunderstrike. Esse é tipo, você vê na primeira página aqui que tá tendo o trovão, né, do título. Tá uma aranha e um rato junto, né? Tá mostrando como que vai estar. Vai ser o desfecho da história. Uhum. O Raps continua preso e agora você vê a briga do Homem-Aranha com o Kraven. É briga? Não, né? Porque o Homem-Aranha ataca e o Kraven não revida, né? Ele fica parado. É. Quero pra ver como é que o Kraven é forte, porque o Homem-Aranha não é fraquinho, não. E ele aguenta, na moral, um soco do Homem-Aranha. É, ele tá... consegue levantar ele também aqui no meu nível aí, mais ou menos, não duvido. E o Homem-Aranha tá extremamente brava porque o Kraven tirou 2 semanas da vida dele. É, tipo, foda-se que ele drogou ele, né? Foda-se que ele praticamente matou, foda-se que enterrou vivo, mas ele tirou 2 semanas de vida dele. Eu acho que o cara ficou atrasado, imagina tanta coisa. Quantos podcasts ele vai ter que ouvir aí? Tá tudo atrasado. Lembrando, mas ele foi inteligente, né? Ele chegou na casa dele e já tirou o atraso, né, cara? É. Antes de caçar. Mas é que é interessante nessa parte que o Kraven não revida, porque ele não precisa mais lutar. Ele venceu, né? Ele conseguiu derrotar o Aranha, era isso que ele queria. Então acabou ali, não tem mais sentido ele lutar. E tem uma das sequências mais que eu já ouvi nessa revista, que é o Kraven tirando a roupa na frente do Homem-Aranha e vestindo a tanguinha dele. Ó, mas quem distrita essa parte? Tem que você falar que ele é colocar um uniforme de policial, cara. Puta que pariu. Eu achei que ele fosse dançar lá em MC, hein? Não, pior, ele bota uma tanguinha de onça, né? Que tanguinha de oncinha que ele roubou ou do Tarzan. Sex Shop. Ou do George, o Rei da Floresta, né? Poxa. Ele pegou do Scar, cara. O problema é que a tanga é muito pequena. Cara, não tem tinta, é só pra fingir. Minha amada é foda, cara. Eu queria amar ficando tanga. Eu não sei porque eu... Ai, eu também é foda, cara. Mas então, o significado dessa cena é que é legal, porque ele não precisa mais ser a aranha, né? Antes ele tinha se tornado o Homem-Aranha, agora ele não precisa mais. O Homem-Aranha voltou e ele provou que ele é melhor, então ele se tira a roupa da aranha e volta a roupa normal dele. Teoricamente, tipo, pra ele passou de nível, né? Ele vai pra um desafio maior agora. Já tá, tipo, completo, já. Então, do aranha, tipo, completou. Aí agora ele vai no desafio em que, pra ele, o aranha não teria conseguido, que é enfrentar o Ratos, né? Então, aí por causa ele conseguiu prender o Ratos, ele já dominou o Ratos. Ele pode fazer o que quiser, porque o rato tá lá praticamente, tipo, como um bichinho domesticado. Então, ele já se sente, tipo, terminei, sabe? E aí ele solta o Ratos pra lutar contra o Homem-Aranha, né? Que tá super curioso com o Homem-Aranha, que tem aquela surra mesmo do outro, que foi o Homem-Aranha, que já foi nele, não, quase. Né? Aí ele solta o Ratos no Homem-Aranha pra falar, olha, eu venci ele, mas você não vai vencer. Se cair, ia falar, ele solta o rabo. E é o que acontece, porque o Ratos derrota ele, né? Cara, isso é engraçado que tem a alternância de um quadrinho, que é a evolução daquele primeiro quadro que tinha uma aranha descendo a parede e um rato tentando se proteger da chuva. É, enquanto o Homem-Aranha e o Rato brigam, tem uma aranha e um rato brigando. E o título desse capítulo é Trovão, né? Então a cada soco de um ou do outro, aparece um quadro com um trovão. Tá muito, não exatamente soco, muito, né? Muito bem desenhado. Não, muito bem construído, né, os quadros. É, cara, pô, se fosse uma história do Batman, ia vender que nem Coca-Cola. É, aí tipo, o Ratos dá um soco no Homem-Aranha, aí no outro quadro aparece o trovão, e no quadro seguinte aparece o rato devorando a aranha. É, ele aparece no quadro também. Cara, o Demetrius e o... Quem foi o desenhista mesmo? É, Mike Zack. Desenhista? Mike Zack. Nossa, ah, mas cara, foi ele... criado pelo Stamina. O Stamina é um dos melhores. Não, mas não era, eu tô falando da última caçada. Tipo, os caras se reuniram e falaram, não, vamos fazer uma história que vai ser foda, tanto em desenho e tanto como em roteiro. Os caras conseguiram. Tipo, ninguém acreditava, né? Podia ser muito bom no Batman, por exemplo. Queriam no Batman. Esse foi o mérito pra eles, né? Porque eles conseguiram. Aí deu super certo. Aí... Então, quando o Tom DeFalco deve ter visto os caras, sabe? Puta que pariu, não quer escrever pra gente, né? Ele ia ficar muito puto, cara, ter recusado. Cara. Cara, mas é aquele tal negócio aí. Eu prefiro bem mais a piação. Mas daí chegou a fazer bastante sucesso na época em si, que foi lançado. Que agora é bem clássico, é considerado bem clássico. Mas sabe se chegou a fazer bastante? Ah, eu acho que fez sim. Só. Eu acho que foi. É uma das histórias mais lembradas do Homem-Aranha. É, que é mas essa mensal lembrado, do né? Aranha vendia bastante. Na época chegou, né? Ah, essa mensal do Aranha vendia bastante, né? Vendia. Homem-Aranha era o que mais vendia. Tanto que ele tinha duas revistas, né? Diferente de muitos personagens que tiveram que passar por histórias assim pra recuperar a popularidade, na época o Homem-Aranha já era um personagem extremamente popular na Marvel. Essa história serviu mais pra firmar a popularidade que ele já tinha na época. Realmente. Os quadrinhos estavam passando por uma fase mais adulta, né? O próprio Watchmen saiu um ano antes. Uhum. É. E foi mais ou menos nessa época, todas as revistas da Marvel saíam com um selinho que era a cara do Homem-Aranha. É, o selinho é o Homem-Aranha. Em cada edição tá uma forma diferente. São quatro, tá metade do barco. Depois dessa fase, o Aranha só se fudeu na vida, né, cara? É, depois veio clones e aí já é. Aí vem o mais um dia. Não, mas depois dessa fase teve o Venom, pô. Tá, uma grande. Então, começou se fudendo, né? Porque é foi começou, foi o início do declínio. É, teve algumas coisas boas sim, mas na maioria. Aí, One More Game, tá. Cara, a redinha no sovaco, agora lembrei. Foi bem depois dessa fase, quando ele recuperou o uniforme clássico. Eu, cara, eu cheguei a falar aquilo, velho. Não, mas a teia do sovaco é velhona, desde a época do Stan Lee. Não, mas não era tão grande. O McFarlane fez a teia que parecia uma asinha. Não servia pra nada aquela porra, não voava. Dava uma impressão que o aranha pular e sair voando. Pra imitar, tipo, o esquilo voador. Esquilo voador. Caraca, acabei de pensar no esquilo voador agora. Ah, continuando lá com a história do capítulo. Quando o rato estava quase matando no Homem-Aranha, quem o salva é o Kraven. Dá uma chicotada, vai embora. Manda ele embora. E assim, quem nunca leu, dá a impressão assim, pô, ó o diálogo dos dois. Vai embora, não sei. É o Kraven ajudando o Homem-Aranha. Então daí, putz, será que o Kraven vai virar adiado do Homem-Aranha? Dava até um medo. Ele tem aquela fala. Eu lhe dou minha palavra de Porque até agora, tinha sido tudo imprevisível, né, cara? Ele fala que o caçador, que Kraven, o caçador, jamais caçará novamente. Dá a impressão, porra, será que o Kraven vai virar um aliado do Homem-Aranha? Não, mas aí é porque o Kraven falou que o Aranha podia ir. Daí ele falou, mas eu não posso deixar você solta, porque você vai continuar caçando, você vai continuar matando, roubando, sei lá o quê. Daí que ele falou que do Dom ia falar, né, que nunca mais vou sair. E aí essa edição termina atrás? Não. Mas dava pra imaginar que era isso, porque desde o começo ele falou, eu tô muito velho, minha hora tá chegando, uma hora eu vou morrer. Ninguém imagina, ninguém esperava que o Kraven morresse. Ah, cara, eu acho que final, né? De qualquer forma, o Homem-Aranha só sai porque ele tem que ir atrás do Ratos, né? Porque o Ratos fugiu. E ele disse que depois ia voltar pra caçar o Kraven, né? Só que aí, no final da edição, o Kraven tá com o caixão preparado, um rifle dentro do caixão. Ele deita no caixão e dá um tiro na cabeça. Se mata. Cara, não é nem um caixão preparado, pô. Olha, repara bem, é o caixão que tava o Homem-Aranha, que tá quebrado. Caixão não, é o mesmo... É o mesmo? Não, ele arrancou o caixão onde tava. Verdade, é o caixão não é que tá quebrado. É verdade, tá quebrado. É, o mesmo túmulo também, o mesmo buraco lá, cara, tá acabando. E é o mesmo cara que tava acabando. Isso daí, eu acho isso daí tão legal, cara, porque eu não sei se alguém já leu Demolidor Diabo da Guarda, se alguém já chegou a ler. Não. Ah, então foda-se o spoiler. Claro, fala, pô. Que no final da história, você descobre que quem tá fudendo com a vida do Demolidor é o Mistério, que é um personagem segundo escalão do Aranha, que tá lá... Já vi, agora... Que é aquele lá que aparece no TV, que era suposto Cristo. É legal que o Mistério pega e no final lá ele vê que o Demolidor realmente venceu ele. Ele pega um rifle e fala pro Demolidor que tudo que ele fez ali, ele criou os efeitos especiais, que ele era um cara que não tinha nenhuma tradição, ninguém levava ele a sério, ele pega e fala que ele orquestrou todo aquele plano com o Demolidor, pra fuder com o Demolidor mesmo. No final ele pega e fala assim, essa daqui eu copiei do Crazy. E ele pega e dá um tiro nele também, sei lá. Muito boa, que louco. É muito boa essa história. E ela é muito inspirada na última caçada. Que era assim, o Mistério tava morrendo de câncer por causa dos truques que ele fazia, mexendo com lápis, outras coisas. Ele acabou desenvolvendo câncer no pulmão. Precisava morrer mesmo, não gosto daquele cara. Mistério? Já voltou na vida. Sempre bom. Isso é uma coisa boa do estão respeitando a morte lá, né? Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Pô, agora lembrando bem, foi a primeira HQ que eu vi que tinha sangue vermelho mesmo. Na época eles pintavam de preto o sangue. É, você vê como é que a censura era, né, velho? Ou não tinha, ou eles davam um jeito de tirar o sangue da HQ quando vinha pro Brasil, ou eles pintavam de preto o sangue. Nossa, aí, esse aqui é cor de sangue mesmo. A gente já falou então. Aí parece pirrado assim o sangue um pouco no, esse já é o final caixão dele, né, e um pouco no porta-retrato da família dele. E acaba o capítulo 5, inicia o capítulo 6 da Ascensão. Não acredito! É Sergei Kravinov! O que ele faz aqui? Pra gente encerrar, né, o capítulo 6, ele mostra o Homem-Aranha indo atrás do Ratos e lutando contra o Ratos e finalmente conseguindo derrotar o Ratos. E a gente vê uma coisa que a gente tinha visto lá no capítulo 1, que a cada duas páginas aparece aquele carinha cavando o túmulo de novo. É o mesmo cara cavando um outro túmulo. Uhum. No caso do Kraven agora, né? Do Kraven agora, no final... Do Ratos, pra ele olhar, tá pra ver ele assim pro túmulo. Tanto que lembra que em duas semanas o Kraven matou muita gente como Homem-Aranha. Então tem um arquivo que é entregue pra polícia mostrando fotos do Kraven capturando e prendendo o Aranha e ele se confessando que foi ele. Foram obras dele. O próprio Kraven, ele mandou isso pra polícia pra dizer que foi ele, né? Pra vocês também que o Kraven é enterrado como o Homem-Aranha, tipo de Aranha. Essa é uma metáfora que eu não entendi. Qual? Dele sendo enterrado como um homem, vestido de Homem-Aranha. Porque se ele já tinha derrotado o Aranha, se ele tinha provado que ele era melhor do Aranha, pra que voltar a se vestir como Aranha? É porque é exatamente mostrando a redenção dele, né? Que toda a história era pra ele recuperar a honra que ele tinha perdido, que era exatamente contra o Homem-Aranha. Então, ele foi enterrado como Homem-Aranha, mostrando que ele derrotou o Aranha e ele se tornou Aranha. Então ele recuperou a honra, que é até o que tá escrito na lápide dele. Kraven, o caçador, ele morreu com honra. É verdade. O que eu ia falar era mais ou menos isso mesmo, porque como foi o Homem-Aranha foi o maior desafio da vida dele, ele teve isso tipo, como um troféu. Daí, como ele conseguiu... É engraçado que os últimos quadrinhos mostram quase a mesma coisa do primeiro capítulo, que é o túmulo sendo fechado com terra e uma aranha e um rato lá no fundo sendo soterrados. É, então, antes disso, continuou a luta com o aranha com um rato e o outro, uh-huh. E o rato sai pra superfície, um rato que é evasivo, assim, e ele se tem em Nova York, em muitos carros, e ele fica sem reação, ele tá passando por um caminhão, ele é só o problema, entrega ele pra polícia. É porque quando ele sai, tá de dia, né? Aí ele fica meio apavorado. Nossa, luz. Sim. Aí o Homem-Aranha tá, tipo, atrás dele, porque não quer, tipo, matar ele, nem lutar com ele. Ele quer salvar o rato, porque ele entende que o rato não tem culpa do jeito que ele é. Ele quer ajudar o rato. Ele até aí... fala pro rato que ele vai falar com o amigo dele, chamado Luiz de Luiz. Não sei quem que é. Como é que é? Não sei quem que é Red Richard. Ah, não conheço. Ah, ele é um mané do Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico? Que equipe que é essa? Aquela lá que a Fox estragou o filme, agora vai dar um reboot, né? Ah, da Jessica Alba? É. A da Apareço Nua Sem Motivo? É. O deleito dos fãs? Então, fechou a história, né? Fechou a história. Aí depois teve uma, como se fosse uma continuação dessa história, né? Que não saiu aqui no Brasil, mas que era tipo o... mostrando a alma do Kraven não conseguindo descanso, né? Tipo que ele se suicidou, então a alma dele não conseguia descanso, e aí o Aranha tinha que ajudar ele a conseguir o descanso final, né? Ah, foi uma tentativa de trazer o Kraven de volta, que ainda bem que a Marvel respeita até hoje, né, a morte dele. É uma das poucas mortes respeitadas, né? Ele não foi trazido de volta. Eu achava que a morte do Jason Todd era respeitada, cara, mas eu me enganei, então... Só que a Marvel sabe que... mais nada. A Marvel sabe que se trazer o Kraven de volta à vida vai estragar o personagem. Cara, mas e daí, cara? Tô cagando. Cara, eles fizeram que nem aconteceu com o Flash. Estão tentando trazer o personagem caçador de volta, mas não o Kraven. É, então. É, só os descendentes dele, né? É, ele teve dois filhos que apareceram como o Kraven, né? Assumindo o lugar do Kraven. O primeiro foi o Vladimir Kravinov. Ridículo, né? Que nome viado. O segundo também é ridículo. Né, mas o primeiro, ele apareceu, ele tentando achar o soro que dava poderes pro pai, né? E aí ele fez uma experiência lá com o Duende Macabro, e aí ele conseguiu dar poderes pra ele, depois usou o soro nele mesmo pra ganhar os poderes, né? Aí ele atacou o Aranha e tal, e ele acabou sendo morto durante a saga do clone pelo Kane, né? Aquele clone degenerado, né, do Aranha. É, ainda bem. Esqueçam ele. E aí depois teve um outro filho do Kraven, o Alyosha Kravinov, que é um mutante. Eu lembro de ter visto isso, cara. Tem sentidos aguçados, aquela coisa toda. Ele tem, tipo, uma habilidade aquaman terrestre, ele fala com os animais. É, esse cara tem alguma relação com a Canito, né? Alexandre! E com o Chimbinha, tem alguma ligação? Ele, eu acho que ele é do Pará, hein? Da África, não. Ele conhece o Chimbinha? Colocaram ele pra adoção aqui no Brasil, velho. Aí assumiu o nome de Chimbinha, né? É, Aloysia, a.k.a. Chimbinha, né? Aloysia, aí trocou o nome pra Joelma. Mudou de sexo. Caramba. Mas voltando ao personagem, cara, eu sempre achei esse Kraven bicho. Não, é, porque isso é uma cópia mal feita do pai, né? Mas esse segundo filho dele, o Alyosha, eles mudaram totalmente a direção dele depois, né? Primeiro ele apareceu como uma cópia mesmo do pai, como o Kraven, o caçador. E aí depois... eles fizeram uma coisa completamente louca. Eles transformaram ele num diretor de cinema e foi trabalhar em Hollywood. Cara, anos 90. Oh, pelo menos mostrou que não tinha... Mas pelo menos não deixava mais nada a ver, né? Pelo menos já não ficar mais tentando fazer cópia, né? Pelo menos pagou por aí. É, porque esse primeiro filho dele é muita forçação de barra pra parecer igual. Já esse segundo também é meio forçado, mas eu não acho que seja tanto quanto o primeiro. Anos 90 foi uma época muito boa, né? Cara, em resumo, Kraven, depois da morte dele, eu duvido que tenha alguma coisa igual. Se trouxerem ele à vida, vão cagar com o personagem. É. Ah, mas não precisa, né? Tá vendo? Já deu que tinha. Tem muitos aí que também não precisavam e trouxeram, né? Então... Dr. Octopus, até hoje não entendo como é que trouxeram ele de volta à vida. Magia negra. Contrataram ele. Ele morreu durante a saga do clone, não foi? Ou foi antes da saga do clone? Foi durante, acho que se não me engano ele foi estrangulado pelo... Pelo Kane. Daí ele... E, daí ele pegou e retornaram ele lá com a mesma magia que trouxeram a Electra de volta à vida, lembra? É, ele também, ele tinha uma namorada gostosinha lá, a doutora Octopus. Não, era a namorada. Era a namorada dele? É. Ele não era afim da Tia May? Eu lembro que tinha um negócio assim, meu Deus. Não, casou com a Tia May atrás de uma herança lá que ela tinha. Que já perdeu. Quando eu vi a namorada do Dr. Octopus, eu pensei que o nome dela era Octopus. Enfim, cara, foi um lixo também o retorno dele. Serviu pra trazer ele, né? Eu lembro que na época a editora Abril lançou um formatinho lá com o mini poster dentro dele. Até agora, uma das poucas mortes, poucos retornos assim que eu acho que ficou bom, que fez sentido, foi da Electra. Só esse, o resto não. É porque teve, né? Electra vive, né? É, então, acho que foi um dos poucos assim que achei que ficou bom mesmo. Fora isso, eu achei que não, muito, ficou muito forçação. Esse segundo filho do Kraven, o Alyosha, ele aparece até hoje de vez em quando, né? Acho que a última aparição dele foi naquela minissérie Beyond, né? Mas ele apareceu lá e ele é amigo do Homem-Aranha hoje, sabe? Ele não é nada demais. Não tem mais motivo. Fazer um filme junto. É. E eu fico pensando, como é que ficaria o Kraven com o vilão de um filme do Homem-Aranha? Ah, eu acho que ficaria bom, cara, se eles soubessem aproveitar. Eu acho que bem escrito. Cara, tem que ficar que nem o filme do Predador. É, tem que fazer uma coisa sombria. Eu acho que ficaria bem melhor que o problema é como que eles iriam pôr aquilo lá num filme sem ficar esquisito, meu. Que o Kraven, se você pegar pra ver, ele é muito muito galhofa. Tanto que o que salvou ele foi essa história mesmo. Então, pra escrever uma história boa dele, precisava ser uma história mais sombria, tipo essa da última caçada. Mas os filmes do Homem-Aranha seguem uma linha totalmente diferente. Mas o Maurício, apesar de que o terceiro, ele é bem mais sombrio. Ele é tão sombrio que ficou chato. É horrível. Porque não é muita coisa da mão do Sam Raimi fazer coisa sombria, fazer filme sombrio. Ele tentou ir pra esse lado, ficou chato. Só que é uma coisa. Não, pelo contrário, né? O Sam Raimi é conhecido pelos seus filmes trash de terror. Ir pro lado sombrio, pro lado dark, tentar explorar o pior dos humanos, ele não consegue. Só que é uma coisa engraçada. Esses tempos atrás, eu tava assim, o que fazer num sábado. Experimentei assistir Homem-Aranha 1, 2 e 3 em sequência. Cara, o terceiro fica bom quando você faz isso. Cansa que é uma desgraça. Pô, duvido. Mas fica bom. Duvido. Não fica o melhor filme, não fica melhor. Mas fica, você entende o terceiro filme, porque você vê tudo na sequência. Ah, sei lá. Ah, mas o terceiro filme eu acho que ficou meio galhofa, porque eles quiseram, tipo, juntar tudo numa coisa só. É, eles colocaram muita coisa. O V não deu muito certo lá, mas, por exemplo, tem o Homem de Areia, muita coisa. Eu já não gosto do Venom, e ter posto lá, achei que não precisava, né? Podia ter posto só o uniforme e, sei lá, nem que fizesse, já que o pessoal queria tanto o Venom, fazia um gancho pra um quarto e colocasse o Venom como principal no quarto. Só que eles colocaram meio que três vilões num só. Então, ele enfrenta o Duende, né, o Harry, enfrenta o Areia, enfrenta o Venom, que ainda coloca toda a história do Sibionte, tudo com muito... Ainda mais mudaram os poderes do Homem-Areia e transformaram literalmente ele no Gaara, né, do Naruto. É, e o quarto filme do Aranha, o Carnificina, vai ser o Jim Carrey, né? Vocês estão sabendo já. Essa do Homem-Areia aí é porque o diretor gostava do Godzilla, né? Aí... Ele é um monstro. aquilo lá não é Godzilla, não, é Naruto, né? Não, é porque ele fica. Ele fica grande, né? É, fala que aquilo lá. E pior que o Areia tinha ficado tão bem, meu. Só que aquele final ele estraga o personagem. Não, mas é verdade. Dos três vilões, o melhor foi o Homem-Areia. Podia fazer um filme só. Foi idêntico. O cara tava. Pra mim, eu achava que podia ter deixado só os dois. Que nem eu falei, não precisava ter posto o Venom. Porque o do Harry meio que pedia pra finalizar todo aquele problema que tava tendo desde o segundo. E aí eu precisava de um vilão próprio do filme, então eu colocava o Areia. Só que o pessoal tava toda hora ficando enchendo o saco aí tem que pôr o Venom. Aí foi horrível. Ah, mas então, se tivesse só os dois, seria um bom filme. É, então. E se o Venom tivesse um filme só pra ele, também seria bom. Porque essa coisa da simbiose, do Venom, eu acho que é muita coisa pra ficar com uma parte do filme. Que nem o amigo meu falou que como que seria o melhor roteiro do Homem-Aranha 3. Não, faz assim, no final ele consegue o simbionte, mas o simbionte ainda não tá influenciando ele. Dá mais força pra ele, dá a habilidade dele criar qualquer roupa, se disfarçar como quiser. E ele usasse aquele poder pra enfrentar o Homem-Areia. É, era uma coisa que eu imaginava. Era bem aí isso daí. Deixasse o Venom pra um próximo filme. Pro quarto. Porque, por mais que eu não goste do Venom, eu acho que ele, se fosse pra fazer um filme, precisava de um filme pra ele só, assim, não dividir com outro vilão. Porque ele tem muita coisa. Pra ele ficar bom, você tem que desenvolver bem. E aí... no 3 o problema foi esse, né? ficou muito corrido as coisas. Muito, mas os fãs, se não tivesse vendo no 3, os fãs iam chiar, cara. Os fãs dos anos 90, porque vendo o fã mais antigão mesmo, que eu saiba, não liga tanto pra, pro Venom em si. Cara, mas se tivesse o simbionte como uniforme negro no 3 sem aparecer o Venom, o pessoal já ia ficar louco. É, já seria legal. Falar, cara, então no quarto vai ter o Venom. Vai ter o Venom. Aí fizeram. Cara, quer saber um negócio? É tudo viúvo do McFarlane, velho. É. Não, mas é assim. Aí no quarto, ele tá com o simbionte, enfrenta o lagarto, descobre que o simbionte já tá influenciando ele, ele arranca o simbionte e no final do filme aparece o Venom. Aí só fica dois vilões pro quarto filme. Cara, tá, enfim, né? Voltando aqui, tem mais uma filha do Kraven, que é a Anna Tatiana Kravnov. Apareceu há pouco tempo ela na revista, tá saindo aqui da Panini. Kate Bricks, né? O cara fez filho com praticamente toda a África, né, velho? Pô, direto, né? Todo mundo. Ele é um animal, né, cara? Pô. Trocadilho maroto, né, velho? E é uma, a Anna Tatiana é uma garota de 12 anos e ela apareceu... Ah, não, velho. Anna Tatiana. É, e ela apareceu numa história, assim, que fazia muita referência à Última Caçada, que tinha ratos, e é bem legal essa história. É engraçado, a sonoridade do nome dela foi boa até. Indiana Chana, pô. Indiana Chana. Bom, vamos finalizar então a gravação. Vai lá, Kajima. Então, o processo final é que vocês devem ver que a passagem clara que é foda. Comentário, hein? Viúva do Mark Farlane Detective, né, cara? Uma Caçada de Kraven é boa, é uma história legal. É pra ver como que o Aranha deveria ser. Não, histórias bobinhas de clones e tudo mais, e vilões que deveriam estar mortos e voltam à vida porque tem um fator de cura mais poderoso que o Wolverine. Já sabem quem que é, né? Próximo, nós vamos ter. Bom, achei louco que eles conseguiram colocar uma importância num personagem bem secundário, né? Foi legal, foi o ápice e a morte, né? Chegou ao topo e acabou o personagem aí, né? Por isso que é bom. Então, isso que eu recomendo, que é bem dark também a história. Até meio bizarro se imaginar sendo do Aranha, né? E, cara, o que mais me impressiona nessa história são as metáforas que ele usa, a questão do rato, da aranha, do túmulo, do cara cavando o túmulo, essas cenas que vão se repetindo a cada página e vão evoluindo. Isso que deixa a narrativa muito boa, você não consegue parar de ler, é muito legal. É, realmente o Demetrius construiu uma saga, e eu acho que depois da... posso dizer que foi a maior saga do Aranha aí, da década de 80 aí. É, todo esse período do Aranha com o uniforme negro é muito bem construído, muito bem elaborado, vale a pena ler. Quem é fã do Aranha já deve ler, quem não é fã tem que conhecer, porque realmente é uma saga que ninguém pode deixar de conhecer. É isso. Aí... Ah, então, é porque, como falaram, é uma série que não é tão infantil, porque precisa saber, por mais, assim, o Homem-Aranha acaba sendo meio que infantil. Você vê em lancheira de criança, a sensação das crianças e tal. Ele mostra esse lado mais adulto do Homem-Aranha, né? Tipo, acho que é isso que acaba valendo. É, né? E pra finalizar, acho que eu vou apresentar a Claudio Hanna pro DDA. Então é isso aí, até semana que vem e tchau. Já percebeu? Pentelho, aranha, aranha, pentelho. Cara, esse cast é uma putaria. Rato, pentelho, cobra.